Que merda. E não, inferno, não era imposto publicitário aquele do Mário Valeu, os Eu mágicos sei, de pô, Oz. tava zoando, tu não viu o zoando dos caras lá que comentaram? E bem que podia ser, eu aceito. É, Eu aceito. eu. A mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estamos aqui hoje com um quórum reduzido com os nossos amigos Inferno. Eu quero é hack, eu quero é hack. Não quer nada, cala a boca. Eu nunca. É, aqui, de novo. E o Moi? A minha vida não é marcante. Queridos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Queridos ouvintes, estávamos aqui decidindo o que íamos, não íamos gravar. A gente se organizou, definiu um tema, marcou com todo mundo e só apareceu nós quatro nessa porra. Pra então, variar, né? Pra variar. E na semana que vem o Jovem Nerd vai postar vai fazer um podcast com o tema que a gente acabou não gravando hoje. Eu aposto, cara. Eu aposto, velho. Eu nem comi esse tema. Eu descobri se tem espião nessa porra de site. Mas, já que a gente tava aqui, tá de bobeira, sexta-feira, ninguém vai comer ninguém. Vamos gravar, vai. A gente vai falar sobre os momentos mais marcantes dos quadrinhos para nós, porque a gente vai fazer de última hora, então a gente assume que o que a gente lembrar foi marcante. E segue o baile. Ei. O Mon vai falar só do Homem-Aranha, aposto. É. Mas tem alguma dúvida disso? Tem alguma dúvida? Vai lá, Mon. Momento superior do Homem-Aranha. Eu tenho certeza que o momento marcante assim foi o embate mental dele com o Octopus, que termina com o Octopus dentro da mente dele. Na cara! Beleza, vai ficar 3 agora? Vai ser mais reduzido ainda o quórum, que eu tô saindo. Que nada. Ah, mas o lance do Octopus foi marcante, sim. Você não pode dizer que não foi. Ser marcante não quer dizer que tenha sido bom. Inferno. O momento é, isso é verdade. Pode ser marcante negativamente. É do Peter tentando recuperar alguma memória e vendo o Octopus comendo a tia dele. É. Cara, aquilo foi bem pensado, vai. Que desnecessário, né, cara? É. Não, foi bem pensado. Foi deixando bem pensado, cara. Eu achei engraçado. Tá bobivolada. Mas... deixamos o Moi falar. Bem lembrado, senhores, marcante não significa bom. Marcante pode ser aquela imagem que você olhou e falou: ah, não! Tipo a primeira vez que você viu um desenho do live. Mas. Moi, vai! Cara, é um momento marcante do Homem-Aranha. Lógico, alguém tinha dúvida que ia ser do Homem-Aranha, pelo menos o primeiro, né? É recente até. Bom, recente não, tá fazendo, sei lá, deixa eu ver, uns 6 anos já, sei lá. Que foi na Guerra Civil, cara, quando o Homem-Aranha finalmente revelou a identidade dele ao público. Como eu já falei antes aqui, acho que, tipo, eu achei uma baita de uma ideia na época, assim. Lembro que fiquei... Tipo JJ, assim, né, cara? Meu Deus, ele realmente fez isso, cara. Tipo... Calcinha molhada? Rasgou um? I rasguei no absorvente. E não, e o mais legal é que, tipo assim, é uma trollada federal, né, cara? Tipo, o Homem-Aranha revelou a identidade dele e ele é o Peter Parker, tá? A reação do Jonas, ninguém conhece, cara. O Peter Parker, né, cara? Tipo, ele é o... Ah, o Homem-Aranha é um bilionário, o Homem-Aranha é um jornalista famoso. É, o Homem-Aranha é um milionário. Não, é um cara que tira foto, né, cara? Grande merda, assim, né, cara? Você lembra quando o Ossos Cruzados tirou a máscara, acho que do Demolidor também, pra ver quem que era? Ele deu um cacete no Demolidor, daí ele tirou a máscara e falou, puta, vou descobrir quem que é o Demolidor. Daí ele tirou a máscara, assim, olhou e falou, puta, não faço ideia de quem é esse cara, foda-se. É muita trollada, né, mas, cara? A reação do Jonah, cara, a reação do Jonah é muito boa. Muito boa, cara. Tipo, eu lembro até a Beth, o diálogo com a Beth pedindo o que, que você vai querer pro café. Não, ela nem chega, ela só chega, Sr. Jameson, aí ele fala, se tu pensar em pedir o que eu quero pro café, eu te ponho no olho da rua. É muito bom que ele cai pra trás, tipo, tem um ataque cardíaco, né, cara? Acho até que foi nessa época que ele ficou cardíaco até, depois que ele teve que abandonar o Clarim Diário por causa que ele ficou cardíaco. É fantástico. Muito bom, cara. Esse momento realmente foi muito marcante, assim. Pena que depois, né? Enfim, né? Mas a ideia em si eu achei muito boa, e se tivesse sido bem executada nas histórias solo do Aranha, cara, acho que teria pano pra muita história boa aí. Pena que cagaram com tudo depois. Cara, se eles queriam usar mágica pra desfazer, depois podiam usar o Doutor Estranho como desculpa, né, cara? Podia, sei lá, pegava a Emma Frost, pagava um cascaio pra ela, falava, Emma Frost, apaga a memória aí de todo mundo, vai, foda-se, né? Não, precisava do Mephisto, porra. É, cara, a questão não era usar mágica, usar isso, tecnologia ou aquilo. A questão era, olha, esse caminho não dá, vamos pro outro. Como vamos fazer? Foda-se, não interessa como vamos fazer, inventa qualquer merda aí, porra! O importante é que eu quero ver o Aranha com a cara dele da década de 60, porra! Aí eu terminei tão Mephisto, assim, mas foi uma diarreia mental. Por isso que eu falo que a saída desse Aranha atual, a questão do Octopus, foi uma saída muito mais inteligente, muito melhor elaborada do que a cagada no palco que foi Mephisto. Foi, concordo. Como solução pra você mudar o status quo dele, é melhor que o Mephisto. Exato, eu sou obrigado a concordar. É melhor. O Mo vai entender o que eu vou dizer. É melhor no sentido de que é melhor pisar num cocôzinho de poodle seco do que pisar numa cagada de vaca recém-cagada, entendeu? Mais ou menos isso. Como aquela analogia do poeta eunuco, né? Uma rosa no meio do cocô ainda. Como é que é? Ainda é. Não, uma rosa no meio de um monte de merda pode ser uma rosa, mas continua com cheiro de merda. É um poeta, né, cara? Então eu concordo nisso, assim, cara. Eu uso essa analogia pra explicar porque não adianta você passar aqueles bom ar em banheiro. Mas enfim. É mais vai misturar o cheiro, né, cara? Caraca. É pior. Cara, você vai lá, só faz mais estrago no banheiro. Ah, vou passar algum ar pra disfarçar. Cara, parece que cagaram na floricultura. Não adianta porra nenhuma. Caraca, tu já viu o nível que deve ser o banheiro do capacete do Léo, né? Cara, eu tenho cada vez mais medo de ficar lá no Léo. Nossa. Eu acho que eu vou ficar. Voltando no momento mais distante. Melhor se hospedar no Simba Safari, cara, na boa. Deixem meu banheiro fora disso, tá? Eu sempre que eu melo a porcelana, eu vou lá e limpo depois, é bonitinho. Depois, né? Semana depois, por aí. Mas agora a gente tá falando de momentos marcantes dos quadrinhos, não do banheiro do Leonardo. Vamos pro inferno, vocês. Tá? Eunuco, você, meu chuchu, fala aí de um momento marcante para a sua pessoa. Cara, tem vários, mas... Os quadrinhos, falar... tá? Eu não... Vou falar do que eu comentei com vocês agora há pouco, antes da gravação. Que quando eu era moleque, lá pra meados de 89, Cavaleiro das Trevas estava sendo publicado aqui no Brasil. E meu pai tava comprando revistas, então eu lia. Ele comprava pra mim, pro meu irmão, mas só eu acabava lendo. E eu fiquei muito impressionado na edição número 3... Que é quando o Batman vai encontrar com a Mulher Gato e encontra ela toda fodida, toda quebrada, toda amarrada, vestida de Mulher Maravilha. E aquela biscate ali, você não vai comer ela hoje não? Hein? Ah, deixa ela pra lá, essa menina ainda é de nada, não gosta de mulher, gosta do mesmo do Batman. E o Batman desamarra ela e ela fala, ah não, ele tá maluco, ele está descontrolável, Bruce, você tem que detê-lo. Tipo, porque dá pra entender ali naquela cena que o Coringa barbarizou, né? Ela fala que ele tá assim, ele tá tirado, mas ele tá pior, cara. É, tipo assim, ela fala, ele tá incontrolável, né? Tipo, dá pra você ver na cara dela que ele literalmente arrebentou o elástico da calcinha. Não, e não só isso, cara. O traço do Frank Miller ali tá muito bom, velho. Porque você vê o medo nos olhos dela, assim, cara. Medo? A expressão, desespero. A maquiagem toda borrada. A expressão tava muito de trouxa, né, cara? Muito, muito, muito. Completamente trash ali. E você vê como, né, cara? Quando ele abraça a mulher gato, ele meio que trinca os dentes com aquela cara de puta que pariu. Tipo, fudeu, o cara despirocou de vez. Porque eu acho que desde a piada mortal, o Batman sempre teve aquela coisa de: não, um dia esse cara vai parar, ele vai cansar, ele vai reabilitar. Agora no Cavaleiro das Trevas foi aquele negócio de: esse filho da puta nunca vai parar, eu tenho que matar ele. E acho que ali foi o momento que ele falou: não dá mais, eu tenho que mandar esse cara pra vala. Então, pô, você moleque, tá acostumado a ver lá, Batman, Robin, Miami, LA, enfrentando aqueles vilões escrotos pra cacete, tipo o Charada, o Chapeleiro Louco. Dela, aí tu vê aquela cena, tu fala, caralho. Momento marcante do quadrinho pra sua pessoa. É, cara, o Cavaleiro das Trevas, quando eu li quando era criança, e pra mim foi marcante, cara. Deu vontade, assim, de moldurar na parede, botar um pôster, a cena que ele cavalga com a Robin no lixão. Caraca, indo, muito foda. Partindo pra cima dos caras. Aquela cena é assim, é Don Quixote total, né, cara? Assim, é um velho fantasiado em cima de um cavalo, com uma criança fantasiada em cima de cavalo, encarando dezenas, centenas de caras armados. Inferno, mas isso aí na verdade não é. Quando ele cavalga, é na verdade quando ele. Isso. Quando tá um caos em Gotham City, acho que tá sem eletricidade. Sim, a gangue do morcego tá tocando puteiro, daí ele chega, não é que ele enfrenta os caras. Ele chama os caras, ele fala: ó, nós vamos botar ordem nessa porra. Aí eles vão, começam a apagar incêndio e tal, e ele em cima do cavalo comandando a porra toda. Ah, mas ele enfrenta os caras, porque quem tá botando fogo na cidade? É a gangue do morcego, ele enfrenta vários. Tá acontecendo um caos assim na cidade. Sim. A gangue do morcego tá no meio, mas a gangue do morcego tava naquela de: ah, vamos seguir o Batman. Tipo, ah, você foi covarde e deu o dinheiro do caixa registrador, eu vou cortar seus dedos. Ele tava meio nessa, daí ele chega e fala: não, não é assim que funciona. Vamos organizar essa porra. Aí eles vão lá e aí eles começam a apagar incêndio, começam a fazer um monte de coisa. Mas realmente, essa cena é muito foda, cara. A imagem dele chegando de cavalo, assim, os caras olhando meio de baixo. Que são os cavalos do Aras dele, né? É, os caras olhando assim, falando: caralho, fudeu, né? É muito bom mesmo. Outra cena marcante também é a cena na mesma revista, aliás, na mesma edição. A cena do Super depois que a bomba nuclear explode. Implorando pra Terra. Que ele pega o poder da Terra pra se recuperar. Implorando que ele precisa dos raios do Sol. Ele precisa dos raios do Sol, né? Então ele já praticamente sem carne, já desfigurado. Ele consegue subir aos céus pra se recuperar, porque a vida dele tá por um fio. Ele implorando pela mãe natureza, né? Nossa, aquilo é muito dramático. Cara, aí é toda a natureza. Toda a natureza em volta morre. Aham. Uhum. Aí ele consegue recuperar, não, realmente. Nessa mesma edição também, nessa cena do lixão, da cavalgada, que é uma passagem bem curtinha, mas eu achei muito foda, da Carrie. Que agora, nessa edição, quase tem só pensamentos dela. Que ela olha assim pra ele, pô, eu vejo ele em cima do cavalo e de repente ele se curva. E eu acho que ele vai morrer. De repente ele se levanta e olha pra mim e ri. Aí ela fala: caralho, esse velho é imortal. Não, ela vira e fala o seguinte: pela primeira vez eu olho e realmente e vejo ele como ele realmente é, né? Um velhinho encurvado. Puta, é muito. E aí ela fala que ele dá uma risadinha, né? Puta que. Aí ela, é esse cara imortal. Como o Frank Miller era foda, né, cara? E pra finalizar, na mesma edição, O Super chega em Gotham, né, pra parar o Batman. E um tanque vem até ele, ele rasga o tanque como se fosse uma lata de sardinha, e dentro tá a Robin. Aí ele chega pra ele e fala: é hora de menina estar na cama. Aí que começa, aí que começa a luta entre o Batman e o Super. E no finalzinho, o Super sente. Ele tá no velório do Batman, né, do Bruce Wayne. E ele, com a sua super audição, ele sente o coração do Batman voltar a bater. Ele olha pra Robin e dá um sorriso. Cara, essa revista, cara, assim, cada quadro dela merece um quadro na parede, velho. É muito foda, é maravilhosa essa revista. O Miller, cara, é tipo de coisa que você não entende, né, cara? Substituíram ele é um Skrull. Merda, cara, que triste, cara. Porra, agora vou dar de mão. Triste, cara, porra, sacanagem, cara. É triste você ver uns caras que foram bons, que foram muito bons, e de repente viram uma sombra deles mesmos, né? O John Byrne é assim, cara, puta. E não, qual foi o seu momento marcante? Cara, olha pra vocês, vocês vão ver como é marcante, vão ver. O personagem é o Constantine. Que momento vocês acham que eu vou falar? O do Ken Reeves interpretando ele. É, do filme. O que é o Ken Reeves? Não, não é, mo. Porra. Do filme. Tem a ver com o dedo dele. Sandman? Ui. Não, porra. Ele... ele botando o dedo pro diabo? É, hábitos perigosos. Na hora que ele consegue ressuscitar, engana as três manifestações lá do... O inferno? Ele faz uma sacanagem. Cara, ele. Quebrou de carro, mano. Ó, pra quem nunca leu isso aí, acontece o seguinte: Constantine tá morrendo. Cara, é muito foda, né, cara? Constantine tá morrendo de câncer no pulmão. Um pouco antes dele descobrir isso, ele. Peraí, Léo, por que ele tá morrendo? Explica pro nosso, pra nossa juventude. Câncer no pulmão. Não, mas o que deu esse câncer no pulmão? Pras pessoas não fumarem, falei. Ah, e a porra do cigarro, que ele fumou 3 maços de cigarro por dia, óbvio. E o crianças, não fumem. Não fumem. Um pouquinho antes ele tinha salvo um amigo dele de ir pro inferno. Aliás, a forma que ele salva também é muito boa, né? Que o amigo dele tava fazendo cerveja a partir de água benta. Ele convence o demônio a tomar uma cerveja com ele. Aí ele apaga as velas que faziam o feitiço. A cerveja vira água benta dentro da barriga do demônio, cara. Puta que pariu. É muito bom, velho. E depois ele explicando pros três que ele convocou os três no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Aí os três: ué, que tá fazendo o que aqui? Eu vim pegar a alma dele, não. Eu vim pegar a alma dele. Aí ele: ó, o negócio é o seguinte, eu vim de alma pra vocês três. E aí, se fode aí, seus trouxas. É muito bom, porque assim... Cancela o pacto, vocês se fodem. Se fode aí. Eu tô aqui. Não, ele faz pior, cara. Porque assim, aí esse demônio, ele fala: eu vou te pegar, filha da puta. Eu vou ficar com a tua alma, né? E a manifestação a manifestação dos caras que cuidam do inferno, o Garfinis, mostra como três demônios, né? Então, qual o plano dele? Ele invoca o primeiro demônio, vende a alma. O segundo demônio, né? Aí invoca o outro demônio e vende a alma. Ele vende a alma pros três. Aí quando ele consegue vender a alma pros três, ele corta os pulsos. Aí vem os três! Aí é só hora que vem os três! Falou: opa, que legal, vim pegar uma dele. Não, peraí, o que você tá fazendo? É isso aí que o Nuno falou: o que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim pegar. Epa! Aí chegou outro. Epa! Flagrante mamante, né, cara? Epa! Que porra é essa? Uma dele é minha. Eles começam a discutir. E se eles lutassem pra pegar a alma, ia acontecer um caos cataclísmico nas fundações do universo, assim, né? E eles começam a discutir e o Constantino tá lá sangrando até a morte e olhando. Daí tem uma hora muito boa que ele olha e fala: ó, galera, é o seguinte, eu tô ficando impaciente, tô sem saco, então vou ajudar vocês. Daí ele pega a gilete e corta mais o pulso. Ai. Sangra mais, assim. Eles: ah, filho da puta, não faça isso. Ele chega num consenso que ele não pode morrer. E o demônio lá, que é o que ele fudeu primeiro, fala: ó, eu vou te curar, filha da puta, mas vou te curar da forma mais dolorosa possível. Ele arranca o câncer dele na mão. Depois de tudo isso, o Constantine levanta: tô bem, tô bonitão, tô sem câncer, tô imortal. Pega um cigarro, né? Acende um cigarro, não posso morrer, foda-se. Ele vai virar assim. Aí vem aquele... Vê aquele diálogo mental dele, né? Eu paro, penso, falo: não, não vou fazer isso. Mas pensando bem, ah, eu tenho uma reputação a zelar, né? Dele vira e mostra o dedão pros caras aqui pra você, seus filhos da puta. Chupa! Mas enfim, Constantine mostrando o dedo médio pros demônios, falando chupa! Chupa! Chupa, filha da puta! Nunca vai ter um filme da Liga no cinema! Chupa! Chupa! Vilmo! Chorão! Chupa, DC! Mas aí acabaram com o meu título na Vertigo e eu fui pro universo normal da DC. É, que merda, né, velho? É bom que, assim, teve um desfecho disso aí tudo. O Garth Ennis ficou... Garth Ennis é foda, né, cara? Ele ficou muito tempo ainda no título e no final ele dá o desfecho pra essa história, cara. Pra essa parada dos demônios. Ele entrega o Constantino do jeito que ele pegou, assim, sem imortalidade, sem os demônios atrás dele, sem porra nenhuma. É muito foda, cara. Toda a fase do Constantino na... do Constantino na mão do Garth Ennis é muito foda. Agora eu quero que o Moy fale de outro momento do Homem-Aranha que ele acha marcante. Não, agora eu resolvi mudar. Eu ia falar do Homem-Aranha, eu ia falar de outro. Cara, uma parte, não lembro de qual, é do V de Vingança, cara, pra vocês. Aquela, eu não lembro que página que tá do encadernado, não interessa. Aquela cena, cara, toda aquela sequência do V conversando com a estátua, vocês lembram? A estátua da Justiça. Da justiça, cara, e assim, toda a cena dele fala, todo poético, né, cara, dizendo que ela é cega, que não sei o quê, que ele vai ter que vai ter que, tipo, se separar dela, algo assim, né, cara. Toda aquela sequência dele conversando com a estátua é genial, assim, cara. Eu lembro que quando eu li aquilo, eu reli várias vezes a mesma página, assim, só pra pegar cada detalhe daquele diálogo e... Puta, até hoje é muito bom aquilo, cara. E, pô, Alan Moore é foda, né, cara? Cara, é engraçado. Eu li recentemente... Eu reli, né, recentemente. Eu tenho um vídeo de vingança. Tá até emprestado com a minha namorada. Eu reli na casa dela, assim. É foda, cara. Você começa a ler, você não quer largar mais, né? Não, cara, não quer. Esse diálogo é muito bom pelo seguinte. Ele, na verdade, é como se estivesse rompendo com a justiça. Sim, ele tá se separando dela, né, cara? Tá se separando dela pra ele ficar com a anarquia. E ele fala isso, pô, eu achava você linda quando era criança. É, cara, é genial, cara. Aqui, né? Eu achava você maravilhosa. Até eu vi que você se vendeu como se fosse uma meretriz, que não sei o quê. Tudo bem, porque agora eu tô com alguém que vale a pena de verdade e tal. Aí eles... Entende. Aí de fundo eles podem, acho que o parlamento... Cara, que cena foda, velho. É muito bom, cara, porque ao mesmo tempo ele é metafórico e ao mesmo tempo ele tá realmente falando do... E ao mesmo tempo ele é realmente maluco, né? E ao mesmo tempo ele é realmente maluco, né, cara? Como que ele tá falando com uma estátua, né, cara? Ele tá falando de coração, assim, pra estátua, cara. Pra ninguém, ele não tá fazendo aquele show pra ninguém. O quanto vem é retardado e louco, né, cara? Mas é muito bom, cara. E todo o conceito da revista mesmo, falando agora... Que realmente marcou, porque ele vai atacando os pontos, né, cara? Ele ataca a justiça, digamos assim, né? Que se vendeu, ele ataca a ordem. A parte. Isso, a ordem. Ele, no caso, depois ele ataca a voz, digamos assim, né? A voz da opressão, né? Que ele ataca lá o radialista. Ele conhece isso, o radialista. E também, tipo, tira aquela parte do... Tira a religião, digamos assim, né? Quando ele vai pegar o padre. Então ele vai pegando todos os pontos chaves da sociedade corrompida que se tornou, né, cara, a Londres. E, pá, é muito bom, cara. Assim, se tu for pegar cada ponto que o Alan Moore botou de referência e pegar o que ele botou de metáfora e for analisar, até tu vai achar muita coisa, assim, relendo, cara. Então... Esse momento em especial do diálogo do V com a estátua, pra mim, foi realmente muito marcante, cara. Cara, essa é outra HQ que realmente, cara, dá pra fazer um podcast de momento marcante só dela. Posso falar? Não, você vai esperar a sua vez. Não seja mal educado que você falou uns 15 já. Tosti! Tá? Fala. Se ele quer ver, fala. Não, que eu queria pegar o gancho do Moore. Tá bom, vai. Pode falar. Outra HQ do Moore, maravilhosa, piada mortal. Final já, parque de diversões, o Batman encurrala o Coringa. Só ele, só eles dois, mais ninguém. Coringa se vê impotente, ele pega uma arma, só que é uma arma de brinquedo. Ele caído na lama, né? O Batman sobre ele praticamente. Eles estão dois piados, né? Aí o Coringa se levanta já derrotado, né? Aí o Batman vem com aquele discurso de que você ainda tem recuperação, que dá pra ser reabilitado, que eu tô aqui pra te ajudar. Aí o Coringa, cara, eu lembrei de uma piada agora. É piada de dois loucos. Os loucos fogem do hospício, ficam no telhado do hospício, e eles vêm. Os prédios, né? E um deles pula. Só que o outro fica com medo. Aí o cara que pulou fala: não, mas eu tô com uma lanterna aqui, vou fazer o seguinte: eu vou acender e você vai caminhar sobre o facho da luz. Aí o louco que tava com medo falou: ah, você acha que eu sou maluco? Não sou não. Vai que no meio do caminho você desliga a lanterna. E ele começa a rir, e o Batman começa a rir com ele. Cara, não tá esperando, né, cara? Isso, não, isso é de uma, assim, é de uma profundidade, cara. Porque o que ele quis dizer com isso? Batman, não dá pra confiar em você, porque você é igual a mim. Basicamente é isso que o Coringa falou. O Batman entendeu o recado e começou a rir alucinadamente igual o Coringa. Dois insetos. Ele gargalha, né, cara? A HQ termina assim: os dois rindo alucinadamente. Insanamente. Porque são dois insanos, eles são iguais. É a cara e a coroa da mesma moeda. O Batman, ele tá até dobrando assim na barriga dele de tanto que ele tá. Cara. Essa imagem é muito boa. Esse final é genial porque mostra que o Batman é tão louco quanto o Coringa, cara. Sabe o que eu acho interessante? Eu sei que tem gente que não gosta desse final, que acha que o Batman não deveria rir, cara. Que absurdo, o Batman vai rir depois dele aleijar a Bárbara. Cara, faz todo sentido, cara, porque só mostra que o Batman é tão louco quanto ele, cara. Tem uma coisa que não tem muita gente que nota, que também mostra o quanto eles são iguais, que é um pouco antes do Coringa contar a piada, cara, é o momento mais são do Coringa que você vai encontrar em qualquer HQ. Sim, já sei o que você vai falar. Ele sem o sorriso, ele sem o sorriso no rosto, o Batman chega pra ele e fala: Coringa, vamos parar com isso, você tem salvação. O Coringa, sério, ele fala: cara, desculpa, não dá, eu não já tô além da salvação. Pra mim não tem jeito, cara, né? Ele fala, essa pra mim é a parte mais foda da revista, que ele chega e fala: pô, cara, você sabe como é que isso vai acabar, eu e você, a gente vai acabar se matando, eu entendo o que aconteceu contigo, seja lá o que aconteceu que te levou a ser o que você é, eu posso te ajudar a te reabilitar, porque senão um dos dois vai acabar morto, eu não quero isso pra você. Aí o Coringa para, sério, olha cabisbaixo, porque a história vai contando a vida dele, então você vê todas as merdas que aconteceram com ele. Ele fala: pô, infelizmente, eu já passei desse ponto, morcego. Infelizmente. É tarde demais. Tarde demais pra mim. Ele fala sério, cara. Ele fala assim, com pesar, de verdade. Aí que ele e aí que ele se lembra da piada. O desenho do Bolan. Do Bolan ajuda muito nisso, né, cara? Porque dá uma. Você vê a dor do Coringa também ali. Dá uma seriedade. Ele tá sereno. Cara, eu ouso dizer que ele tá sereno nessa hora. Que ele fala assim realmente: cara, ó, desculpa, mas não dá. Não vai rolar. Não tem tipo as pessoas normais, não tem tipo. São 99% do tempo sãs e 1% loucas. O Coringa é o contrário. Ele 99% do tempo louco, ele teve 1% normal, né, cara? Verdade, né? Aquela piada foi a coisa mais sensata que ele falou. Foi a coisa mais. Foi tão profundo e foi tão lúcido, né? Que o Batman concordou e riu descaradamente. É verdade. Mas agora eu quero que o Eunuco fale de um momento marcante. Cara, tipo, quando eu comecei a ler Vértigo, a primeira coisa que eu comecei a ler foi Morpheus. Então, eu comecei a ler e fiquei encantado. Neil Gaiman manda bem pra caralho. E uma das coisas mais fodas de Sandman que eu li foi uma série chamada Uma Breve Esperança no Inferno. Que é o Morpheus, ele perde o elmo dele, porque um demônio roubou. Então ele vai no inferno pegar esse elmo. Então o que acontece? Ele chega lá, o Etrigan faz tipo uma alusão a Dante e a Divina Comédia. Vai levando ele pelo inferno, ele vai vendo algumas pessoas que ele sacaneou na existência dele. E ele chega pro Lúcifer e fala, ó, aconteceu o seguinte, eu tô aqui embaixo porque um dos seus demônios roubou o meu elmo. O Lúcifer, ah, é? Me diz aí, quem foi? Aí ele, pô, eu não sei. Não? Tá bom, vamos reunir todos. Aí aparece assim uma planície gigantesca, infinita, em cima de um platô. Tem o Lúcifer e o Morpheus e todos os demônios do inferno embaixo. Aí o Lúcifer chega e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu tô aqui porque roubaram o elmo dele, então eu quero saber qual de vocês tá com o elmo. Aí todo mundo se entreolha, os demônios olham um pra cara do outro, tipo, ah, não fui eu, não fui eu. Aí o Morpheus, ah, não se preocupa não que eu tenho como achar isso. Aí ele faz uma magia e encontra o tal do demônio, o tal de Cronzon. E o tal de um duque do inferno. Aí o Lúcifer já vem todo cheio de marra. Não, porque eu vou sacanear você, eu vou fazer você pagar. Aí ele vira pro Lúcifer e fala, não, você não pode fazer isso comigo, porque eu consegui esse elmo de forma justa. Eu consegui numa negociação com uma alma. A única forma de você recuperar esse elmo é você entrando num duelo comigo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um duelo de sagacidade, de rimas. Quem ganhar, fica com o elmo. Aí o Morpheus e o demônio começam a trocar lá palavras. Tipo, ah, eu sou... Tipo, o demônio fala, eu sou um lobo horrendo, um predador. Aí o Morpheus fala, eu sou um caçador a cavalo. Esse demônio não era um intrigante disfarçado não, cara? Hã? Esse demônio não era um intrigante disfarçado não? É não, não. Não, não era, porque não falava em rima. Era o então, JJ, eu sou a nota escura. É, mais ou menos isso. Eu sou a noite. Peraí, deixa ele falar, vai. Eu sou uma mosca, pique-pique o cavalo e derrubo o caçador. Aí de repente, ah, mas eu sou uma cobra que come a mosca. Aí eles ficam assim, um falando um com o outro. Aí chega no final, o demônio fica puto e fala, tá bom, foda-se, eu sou antivida, eu sou caos, destruição, sou morte, sou foda pra caralho, sou tudo de ruim. E o que você, ô Morpheus, o que você é? Melhor do que isso. Ele fala, eu sou a esperança, o cara, eu não sei. O demônio literalmente trava, tipo, eu não sei o que eu sou. Aí ele perde a disputa, o Morpheus pega o elmo dele, e naquilo que ele tá indo embora, tipo... O Morpheus vira e fala pra ele, né? Na sua cara! Na sua cara! Chupa! Chupa! Ele vira e fala assim, poxa, obrigado pela ajuda, Lúcifer. Obrigado, rei do inferno. Nunca vou esquecer disso. Aí o Lúcifer fala, peraí, tu acha que tu vai sair daqui assim? Olha a sua volta. Tem, assim, bilhões de demônios aqui, informação, podem te atacar, te dilacerar. Diz só um motivo pra eles te deixarem você sair. Qual é o poder que você tem pra fazer com que eles não te ataquem? Aí ele olha assim, você diz que eu não tenho nenhum poder sobre eles? Não vou dizer qual é o meu poder sobre vocês. Aí ele vira pra todos os demônios e fala, todos vocês que estão aqui, qual de vocês que nunca sonhou em sair daqui? Eu sou o sonho. Aí ele vai embora, os demônios todos abrem passagem pra ele ir embora, tipo, ninguém encosta um dedo nele, e o Lúcio fica com aquela cara de filha da puta, vou te pegar, filha da puta, deixa, vai ter outro dia. É o Lúcifer do... Desculpa, é o Lúcifer do... Das histórias do Sandman que fica de mimimi porque Deus é onisciente e ele não? É, esse mesmo. É esse? Só que isso daí era antes. Isso daí, essa história, você passa na época que o Lúcifer ainda era o rei do inferno, antes dele literalmente desistir do cargo. Então ele era foda pra caralho. E foi esse combate com Morpheus que fez ele pensar que, porra, talvez esse lugar não seja o lugar melhor pra mim. Foi por isso que ele foi pra Nova Orleans pra ter a porra do bar de piano lá. Eu vejo daquela história do maluco que queria ser imortal. É do Sandman também, não é? O cara queria ser imortal e aí... Acho que é do Sandman. O Sandman dá pra ele a imortalidade e aí ele vive 1 milhão de vidas. Ele pede, aí um dia ele se encontra com ele e fala, pô, eu realmente nunca vou morrer, né? É, não vai. Aí é do Sandman, né? Se pode aí, né? É, tipo, tu vai morrer. Léo, e você, outro momento marcante, cara, na vida das HQs? Eu tô dividido entre duas apertadas na bunda. Eles estão dois piados, né? Uma Camelot 3000. Pra quem nunca leu Camelot 3000, é basicamente uma história onde de tá putaria. Tendo... uma invasão alienígena na Terra e Rei Arthur ressurge na Inglaterra Tem aquela coisa do Rei Arthur ressurgir quando a Inglaterra mais vai precisar, né? Então ele ressurge no ano 3000 e pica. E aí ele ressuscita alguns... O Merlin aparece também, ressuscita... restaura a memória das almas de alguns cavaleiros da Távola Redonda, que estão em outros corpos, que reencarnaram, né? E um desses cavaleiros é o Tristão, que era o cavaleiro pegador, o cavaleiro que comia todo mundo, o cavaleiro fodão, o mesmo Tristão da Isolda. Só que ele reencarnou numa mulher, que tava prestes a casar. Então, assim, ele fica muito bolado, olha né? Olha só isso. Ele fica muito assim, caralho, que merda, eu tô no corpo da mulher, caralho, filho da puta, não sei o quê. Ele fica, e assim, a vilã é Morgana Le Fay. Ele fica, ele chega a trocar ideia com a Morgana, chega a tentar ele e fala, aí ó, você quer ser portão, homenzão, bigodão de novo? Aí ó, só bem pelado, daí ele não aceita. Mas ele fica muito bolado, e pra piorar, a Morgana, ela localiza a Isolda. Onde tá a alma da Isolda e restaura a memória da Isolda. E fica a Isolda querendo pegar o Tristão barra Tristona metade da HQ. E ele, não, porque eu sou uma mulher que não sei o quê. E mimimi, eu não posso ser homem. No final da HQ, quando a parada toda se resolve, todos os cavaleiros se resolveram, né? O Lancelot fica com a piranha da mulher do Arthur, que é chifrudo, toma um corno do Lancelot, mas ela fica grávida do Arthur, que morre no final, isso não é spoiler. Chega um ponto que a Isolda pega o Tristão, Tristona, e fala, porra, vem cá, tal, né, não sei o quê. Ele, não, porque eu não sou um homem, você poderá ser o que eu preciso ser pra você. Ela pega e fala, porra, para de bichiça. Eu quero você... Vamos fazer tesourinha aí, porra. Vai se fuder. Vamos fazer chaca-chaca na buchaca. Do jeito que dá. É o que tem pra hoje, não é? É, então, bora. Quando brigar, aí ela abre a porta do quarto. Tá um quarto cheio de rosas, assim, e tal. E a página, uma página inteira das duas mulheres se pegando na cama, com vários quadradinhos de closes, assim, dela se lambendo, dela passando na boca, na bunda numa da outra, pegando na perereca da outra. Eu sou Emanuel, hein? Ou seja, putaria. Que é a maior putaria. Putaria, putaria. Putaria. Eu tinha 12 anos quando eu vi isso a primeira vez. Eu tenho muita poetinha. Né? Eu tenho muita poetinha. Cara, eu tenho muito orgulho de dizer que eu não cheguei a esse ponto. É, por quê, cara? Pra essa revista. Ah. Eu tinha material melhor, cara. Eu tinha Playboy da François Furton. Eu bati a punheta pra Mulher Maravilha, porra. Caralho, que desesperador. Não, mas... Mas eu confesso... Tá sentada num mixer gigante? Mas... Mas eu confesso que eu gostava de olhar pra essa imagem com outras intenções, assim. Eu achava inspirador. Imaginando ali no meio, né? É, entendeu? Assim, cara, mas assim, é uma HQ muito foda e assim, tirando o teor erótico da coisa, que é bem erótico na verdade, mas é até bonito de se ver na verdade, cara, porque, porra, as duas finalmente lá se entendem, o Tristão fala, ah, sou mulher mesmo, foda-se... Tô fudido mesmo? Cara, vou fazer o quê? Tem pra hoje, cara. O que tu falou foi. Se você parar a analisar. Léo, se você parar a analisar, essa história em quadrinhos desses dois personagens representa perfeitamente aquele ditado machista: meu lado feminino é lésbico. Ah, meu garoto, é mais ou menos isso. Aí dá pra você ser babaca e começar a fazer alusão e relação com sair do armário e tudo mais, mas isso aí é só pros pensadores que conseguem ficar achando empelhinho, não tem pra isso. E já que eu falei de apertada na bunda, vou falar mais um, foda-se, eu sou o host dessa porra. Apertada na bunda do Batman que o Coringa dá no Asilo Arkham, cara, porra. É o Batman tá fodido na minha mão agora. É uma dedada, cara. Cara, ele enche a mão, cara. Sabe quando você pega a tua mulher assim, dá uma pegada meio tapão assim na bunda dela, enche a mão e aperta? Ele faz isso. Não sei, Léo. Ele enche a mão na bunda do Batman e fala, e aí, cozinho de ferro, relaxa, né? Ele tira as mãos de mim, tô degenerado. Ah, como estamos. E o Robin, já começou a se depilar? Cara, essa fala é muito boa, né? Cara, entrando nesse mesmo assunto, vocês leram aquela história, aquela minissérie do Kevin Smith, Cacofonia? do Coringa. É muito boa, cara. Eu sei, cara, qual cena que tu vai falar. Que tem o tal do vilão onomatopeia, que um vilão não fala nada. Os balões de fala dele, tudo onomatopeia. Aí ele salva o Coringa. E por algum motivo, o Coringa tira o Coringa de Blackgate, de Arkham, e dá pro Coringa uma maleta cheia de dinheiro. Aí o Coringa vê aquela maleta e, querido, não precisava mais, já que você quer. Ele literalmente encosta numa árvore e fica na posição de enrabar. Ele baixa as calças, cara. Ele baixa as calças, cara. Ele fica lá. Tá bom, né? Tá bom, vai então, né? Vai rápido, né? Já que você tá querendo, né? Aí o cara olha pra ele, tipo, faz um gesto de: não é isso, seu idiota. Aí ele abre a maleta, tem dinheiro, tem arma, tem roupa. Ele... ah, tá, desculpa, foi um ato falho. Ele abaixa as calças, cara. Falta de humildade. Ele abaixa as calças, se encosta na árvore, literalmente bota a rabeta pra alta. Já que você tá querendo, vai, né? É muito bom. Nem o cara do truco lá, né? Do Opa lá, né? É muito bom deixar o Coringa na mão de quem sabe brincar com essa loucura dele, né, velho? Puta que pariu. Quero que o Moy fale de outro momento do Homem-Aranha. Pô, eu só falei de um até agora, cara. Verdade, tu falou de... fala um momento aí, qualquer um, não precisa ser do Homem-Aranha, não. Pode ser do Carnificina, sei que é um vilão que você gosta dele também, deve gostar. Adoro, Carnificina é gênio. Melhor ainda o Anti-Venom, cara. Não, então... Não, pior que agora falando do Anti-Venom, a reação do Homem-Aranha na época é muito boa, né, cara? Chega, ah, eu sou o Anti-Venom e tal, né? Aí o Homem-Aranha, ah, tá bom, né? Tava faltando um branco, né, cara? Um preto, vermelho, azul, mal, tava faltando um branco, mas tudo bem. É, cara, a primeira morte do Duende Verde é muito foda, cara. É, tu vê que aquilo lá vai dar merda, aquilo lá, né? Tu vê o jeito que vai acabar por causa que ele descobre a identidade do Aranha na edição, na edição anterior, e tu vê que o conflito dos dois vai acabar com morte, cara. Vai, já avisei que vai dar merda isso, né? E a cena, toda a sequência do jatinho vindo, o Aranha dando, saltando e o jatinho pegando o Duende, meio que como uma morte poética, assim, né, cara? Não é essa a expressão. Alguém me ajuda aí, vocês que são mais eruditos. Morte irônica. Não é irônica, enfim. Justiça, carne, justiça tá poética, né? Resgate carne. Tipo, nossa. Ah, sei lá, tipo assim, mostrando que... com ferro feres, com ferro será ferido. É, cara, aqui se faz, aqui se paga, né? Então, tipo... O Duende acabando desse jeito com a própria... com a arma dele mesmo, cara, assim... É muito foda, assim, cara. Tipo, detalhe que em três quadros ele faz aquela famosa morte canastrão, tipo, se contorcendo. É, cara. É, totalmente, assim. E, tipo... ah, cara, é foda. Tipo, é o Homem-Aranha no... eu diria que quase que praticamente no... é o Homem-Aranha no auge ali, com as maiores histórias. E é o melhor vilão do Aranha, cara. Só então... pegando o seu gancho. Tipo, essa história é muito foda. Porque depois... Peter fica numa deprê do caralho, porque morreu todo mundo, cara, morreu o Norman, o Harry ficou maluco por causa disso, a Gwen morreu, Harry começa a usar drogas, é, aí ele tá assim numa deprê, vem a Mary Jane pra falar com ele, ele esculacha pro cara a Mary Jane, tipo, ah, você é uma fútil, você nunca gostou da Gwen, você nunca gostou de porra nenhuma, você só gosta de aparecer, vai embora, não quero falar com você, tipo, literalmente esculacha a mulher, aí ela vai, abre a porta pra sair, tipo, fecha a porta e fica e senta do lado dele. Foi naquela hora que tu falou, cara, não, eu não vou, né? Não é. Vou ficar aqui do teu lado. Não vou, vou ficar de birra aqui, né, cara? Tipo, tiraram ela do bibelô, heroína, Lois Lane da vida, e deram pra ela uma personalidade. Aquilo ali foi foda. E aproveitando o gancho, né, então, o que ocasionou a morte, no caso, do Duende, né, cara, o que ele fez antes, no caso, né, também é outra cena hiper marcante, né, da história, a noite em que Gwen Stacy morreu, né, cara? O famoso snap. Tipo, É, cara, porque isso gerou, até hoje se discute, será que foi realmente o Aranha que matou ela, cara? Será que ela já tava morta, se o Duende já tinha matado ela quando ela caiu? Será que o Aranha matou ela? Tipo, é uma história, cara, que até hoje tipo, se pergunta, né, cara, o que aconteceu? Eu li a HQ, né, anos após, né, que essa HQ é da década de 60. Mas, assim, eu li quando saiu, eu tenho a mensal. Eu tava na banca. A onomatopeia do barulho é clara, cara. O pescoço dela quebrou quando ele acertou o tornozelo dela com a teia. É, snap, né, cara? É, pra mim não tem dúvida. Foi em razão da inércia, né? Ela tava com o corpo em movimento, uma parada brusca, quebrou o pescoço. É. Muito bom. Gwen Stacy à parte, que nós sabemos que é uma piranha, porque ela deu pro Norman Osborn. Teve dois filhos. O velhinho fez carinha de vem cá, minha filha. Fugiu pra Europa. Cara, essa é uma ideia tão boa quanto o Homem-Aranha Superior. Mas. Pernuxo, olha, o Mo ficou triste, de verdade. Isso não foi descontinuado, isso tá valendo, cara. Na cronologia do resto do mundo, né? Na minha, não tá valendo. Inferno, quer lembrar de um outro fato tão marcante quanto o clone da Gwen Stacy aparecendo e os filhos dela aparecendo também? Ah, muito melhor. A morte do cara de cu. O cara de cu não morre. A morte não. É, digamos que foi assim, o nascimento do cara de cu. É o contrário. Boa. É o contrário. Depois eu vou emendar uma depois dessa. Mas eu tava pensando em um momento de Preacher, graças a você eu achei um. Vai, consigo. Quem era o cara de cu? O cara de cu era um garoto, adolescente, normal, até bonitinho assim, no desenho. Moleque com cabelo bonito e tal, corpo maneirinho. Só que era um fudido. Era pobre, o pai é alcoólatra, a mãe uma vadia. Um idiota, que vivia com mais companhias. Enfim, era um desperdício de gente. Aí o que acontece? Ele resolve roubar... O pai era policial, ele resolve roubar a arma do pai. E fazer merda com um amigo dele. O moleque mata um cachorro com a arma. O pai descobre e enfia porrada no cara de cu. Até então não era cara de cu, era um garoto normal. Beleza. Logo após esse incidente, o moleque amigo dele toma uma surra dos caras da escola. Porque assim, eram dois losers, né? Eram dois perdedores. E logo após esse incidente da surra, o que acontece? Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, mete um tiro de espingarda na cabeça e morre suicidado-se. Ele se mata-se. Ele se auto-suicida. Ele se auto-suicida. Se mata a si mesmo. Auto-suicida a si mesmo, com suas próprias mãos. E reciprocamente. Os moleques, que eram como dois bons idiotas perdedores, eram fãs do Nirvana, ratinho, ficam consternados com a notícia. Não vou responder na altura. Ficam consternados com a notícia. Peraí, rapidinho, desculpa te interromper. Dave Grohl depois criou o Foo Fighters. O Foo Fighters se tornou maior do que o Nirvana nunca, jamais se tornaria, mesmo com o Kurt Cobain vivo. Pronto, falei. Exato. E o Dave Grohl tá muito bem vivo, curtindo toda a grana que ele ganhou, enquanto o Kurt Cobain virou pó. Enfim, prossiga. Então, eles agora ficam consternados com a morte do Kurt Cobain. O que acontece? Eles pegam a arma do pai do cara de cu. O lourinho fala: tu tem coragem? Que eu vou acabar com a minha vida. Vou me matar. Com a cara cheia de cachaça, né? Ele se mata. Dá um tiro na boca. Um tiro de espingarda. Não, ele dá um tiro de espingarda. De 12, na boca, isso mesmo. Os miolos, pum, né? Sai pelo tampo da nuca, coisa horrorosa. O cara de cu, vendo a situação, né? Porra, vou fazer o mesmo. E faz o mesmo. Só que ele é tão idiota, ele é tão retardado, que ele não mira pro cérebro. Ele não mira direito no cérebro. É o que acontece. Ele não põe a arma na boca. Ele põe embaixo do queixo. Embaixo do queixo. O que acontece? O filho da puta sobrevive. Ele sobrevive, cara. E fica deformado daquele jeito. A mãe do cara de cu se enche dessa palhaçada toda. Larga o marido, deixa o marido com o filho deformado, ainda fala que ele tem pau pequeno na carta de despedida. É verdade, bem ligado. É muita sacanagem, né, cara? O marido, cara, tem uma cena que é hilária, cara. O cara de cu chegando do hospital, já com todo deformado, sem falar direito, tentando fazer um discurso de auto, pra melhorar a autoestima do pai. E o pai olhando pro chão com uma garrafa de cachaça pendurada na mão. E ele, eu vou ser o melhor filho do mundo. Eu vou ser o melhor filho do mundo. E a cara do pai assim. Aí depois tem um quadrinho, né? Que poucos meses depois o homem mau matou meu papai. E a cena assim, ele lembrando, né, da vida, como é que ele chegou ao ponto de ser o cara de cu, porque ele tá no banco de praça conversando com o mendigo. O mendigo tava bêbado, olhou pra cara dele e vomitou. E perguntou, caralho, que porra é essa, cara? Aí ele que ele começou a contar a história de vida dele. Cara, é fantástico. Pai dele, que a cena do tiro é fantástica. E a cena dele no hospital, tomando esporro da irmã do moleque que se matou de verdade, também é muito maneira. Muito, cara, tava dele. Inferno. Uhum, é. Foi o pai dele que se matou porque o Jesse Custin usou a palavra divina e falou, vai se fuder. E o cara se comeu. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar. Foi, esse pai, é um foi o pai dele, cara. Não lembro. Acho que foi o pai dele. Acontece o seguinte: no final. Peraí, hoje cada vez. Peraí, porra. Calem a boca! Calem a boca! Peraí, Nuco, que eu já tinha falado. Que nojo, eu tô vendo. Eu tô vendo a cara dele, é muito nojento, cara. Não, acontece o seguinte: no final do primeiro arco, tem todo o estresse com o pai dele, porque o pai dele é xerife. Ele é o xerife da cidade. E tem aquela treta toda do Jesse Custer e tal, quando ele acaba de descobrir os poderes, pra quem não sabe, pra quem é burro e nunca leu Fischer, Jesse Custer tem um meio demônio, meio anjo na cabeça, ele tem um dom chamado a palavra de Deus. Se ele falar pra você cague nas calças, você caga nas calças. Mesmo que você não queira. Se ele falar pra você arranque o seu braço à dentada, você vai arrancar o braço à dentada, chorando de dor, mas vai. Então o que acontece? Tem toda a primeira história e tal, né? Aí chega num ponto que cada um vai pro lado, eu não sei o que diabos. Tá resolvida a treta, o xerife nem ia pesar na deles, né? Só que eu não sei o que, que o xerife fala, o Jesse Custer vira pra ele e fala, vai se fuder. Próximo quadrinho é uma ambulância. O paramédico tentando explicar pro cara de cu que eles não conseguiram retirar o pênis do pai dele do próprio cu. E o médico falando que eu nunca vi isso antes na minha vida. O homem se contorceu todo. Tipo, o cara se fodeu. Ele se fodeu. Ele cortou o pau fora e enfiou na bunda. É por isso que o cara de cu persegue o Custer? É. Tá. Aí pela primeira vez em anos. Não lembrava. O pai dele fala pra ele, filho. Ah, pô, pai, você me falou não sei o quê. Filho, pega a minha arma. Ah, pai, você tá falando comigo de novo, que bom, não sei o quê, a gente vai ficar bem. Então, aí ele se mata. Na frente do moleque. Na frente do moleque. Aí, por causa disso, que ele começa a ir atrás do Jesse Custer. Cara, é muito foda, ele velho. Ele é o azarado da história. Ah, mas no final ele se dá bem, ele vira um cantor famoso de country, né? Mas ele se foge de novo depois. É, não lembro. Ele se dá bem pelo seguinte, no finalzinho, você lembra do arco da... Na Louisiana? Da Macumba? Ele... Não. O arco depois. O arco do... Salvation. Sim, sei. Ele encontra a mãe e encontra aquela vizinha dele que só tem um olho. Sim. Lembra que ela tem, além de ela só ter um olho, ela tem um distúrbio de formação da imagem. Então ela vê as coisas totalmente diferente de como elas são. Tipo, ela olha pro Jesse Custer e vê uma galinha gigante, assim. É. Ela olha pro cara de cu. E vê um cara bonitão. Aham. Aí o cara de cu fica com ela. Cara, é muito bom esse final. Tipo, ele dá um final feliz pro cara de cu e pra mina, cara. É muito. E o cara de cu vê uma menina com um olho só, mas, porra, ele tem cara de cu, cara. Vai falar o quê, né? Olha a cara dele, né? Ele não tem o que reclamar, né, cara? Ele tá ótimo, sabe? O Preacher é sensacional, né? Boa. Garcienes é uma unanimidade aqui no baile, né, cara? Cara, Garcienes, eu tenho certeza que ele foi abusado pelo pai quando era criança, cara. Não tem outra explicação. Ele é muito. As coisas que ele escreve são muito foda. Cara, leiam. Se vocês tiverem chance, leiam o spin-off do Aristar, cara. Cara, que HQ foda. Mas eu já esqueci quem que tava falando, era a vez de quem agora? Eu. Do inferno? Eu. Gostou, né? Quem que foi antes de você? Já me perdi completamente. Ah, sou eu. É o Rafa. É, então é você agora, vai. Mantendo manda. A linha de quadrinhos que não se levam a sério, tipo, o que eu vou falar agora tem milhares de cenas antológicas, mas The Boys... Sabia. Foda, caralho, já começa... Com certeza, cara. Mas eu tenho que falar essa cena é muito foda, que... Pô, pra quem não conhece, The Boys se passa num mundo onde super-heróis são as coisas mais escrotas do universo. Eles são como conhece, se fossem... Liga agora, pode ser. É, astros de Hollywood. Quem não conhece... Rapidinho. Quem não conhece, dá um stop, entra no site e vai acessar o Jovem Nerd, vai acessar o Judão, vai acessar a Revista Caras. Puta que pariu, seu filho da puta. Baixa o scan, lê... Não, baixa o scan não. Compra a edição digital, lê, aí depois dá o play de novo, tá? Cara, aí... É. Então, pra quem não conhece a porra da história, é um mundo onde super-heróis existem, são como se fossem celebridades da música, são escrotos, fazem orgias, usam drogas, são arrogantes pra caralho e, tipo, fodem a vida de todo mundo pra tentar salvar o mundo. É o tipo de cara que, eu derrotei o grande vilão. Mas de conta aqueles pedestres que é o prédio que é em cima deles, problema é deles. Eu salvei o mundo. Efeito colateral. É, exatamente. É... Perda colateral. Então, o que acontece? Nessa história, não vou nem falar do personagem principal, vou falar de uma personagem secundária que é muito engraçada, que é a Starlight. Ela seria uma espécie de super moça desse universo. Ela é uma garota que é evangélica, cristã, toda boazinha, que faz caridade, e como Starlight ela tenta ser uma super heroína. Até e já ela, sei que cena você vai falar. Ela é exatamente essa. Ela é recrutada para fazer parte dos Seven, que seria mais ou menos a Liga da Justiça do mundo. Aí ela chega lá toda alegre, poxa, que bom que vocês me chamaram pra fazer parte da equipe, tô muito orgulhosa, tô muito feliz, tô lisonjeada. Aí tá lá todos os membros masculinos da equipe sentados, e uma mulher que é tipo a Mulher Maravilha, só que é uma lésbica fumante inveterada. A mulher levanta, vai embora, tipo, foda-se, não quero participar dessa porra, e sai. Aí a garota fica sem entender nada. Aí os caras levantam, não, Starlight, por que você veio aqui? Então agora você tem que fazer parte da nossa equipe, mas a gente tem um rito de passagem. E é uma coisa bem simples. Aí ela, o que, é que eu tenho que fazer? Eu faria qualquer coisa pra fazer parte de vocês. Aí o herói principal, que seria o Super-Homem, que é chamado Homelander. Oh, que bom! Então ele arreia as calças e fala, dá uma chupada aí. Ela, mas o que você tá fazendo, Homelander? Não, chupa aí. Só a cabecinha. Chupa! Não, é legal que depois ele fala, cara, pera, eu não sei, a gente tá tendo um problema de comunicação que eu não tô entendendo por quê. Tipo, eu pedi uma coisa simples, é pra você chupar. Não, ela, mas eu não vou fazer isso, então o traje, vocês vão deixar isso acontecer? Ela olha pro lado, tu vê que todos os outros heróis estão fazendo a mesma coisa do tipo, todo mundo aí ela calça. Aí vira pra ela, você achou que você ia entrar aqui só porque você é bonitinho, tira gatos de árvores? Nada disso. Aí ele vira pra ela, se você quiser fazer parte da nossa equipe, você tem que se mostrar apta a passar por qualquer desafio. Entendeu ela? Entendi. Que bom. Chupa aí. Não, o diálogo que acontece é o seguinte, ele tinha falado da equipe dela, que seria os Novos Titãs, né? O equivalente aos Titãs não, uma equipe de adolescente, né? É uma equipe de adolescentes cristãos. Aham. Uhum. Daí ele fala pra ela o seguinte, antes de mandar chupar, ele tá falando, ela fala, né? Pô, que bom, eu tava lá com o grupo dos não sei o que, né? Que bom que vocês me chamaram. Daí depois que ele manda chupar, ela fala, não vou fazer isso, não sei o que. Ele fala, tudo bem, eu entendo perfeitamente, não tem problema nenhum. Se você quiser continuar com os... Puta, qual que é o nome deles mesmo? Ah, aquele cara lá que tava, né? Não, ele não, falando, porra. Ah, tá. Tipo, se você quiser continuar a botar pro grupo lá, como é que eles chamam mesmo? Ah, sei lá, aqueles moleque que você anda lá, tudo bem, por mim. Daí ela dá uma olhadinha pro lado, assim, corta a cena, quando volta pra ela, ela tá no banheiro vomitando. Chupou, com a maquiagem no olho toda borrada, né? Ah, daí chega a mulher lá, a princesa, ela chega, puxa você, a princesa, tá, não sei o que. Ela sai do banheiro, né, ela finalmente, entende-se que ela tá lá no banheiro faz um tempão, ela sai do banheiro e fala, poxa, você é princesa tal, tá, sempre te admirei e tá, tal, não sei o que. Ela vira, deixa eu falar uma coisa, eu não vou ser sua amiga, não encha meu saco. E sai. Dela não fala nada, ela só baixa a cabeça e volta pro banheiro. Cara, é muito engraçada essa história. E é o bom pior que depois de tem tudo, reformulação, né, cara? A história só tem putaria. Outro momento que eu acho foda de The Boys é um spin-off que acontece chamado Hero Orgasm. São 6 edições separadas com os personagens do mundo de The Boys, os super-heróis escrotos que ainda tem naquele mundo. Esse Hero Orgasm é algo que acontece uma vez por ano. Então o que é? Eles chegam pra imprensa e falam: não, ô, pessoas da Terra, porque nós, grandes heróis, fomos convocados para enfrentar uma ameaça no planeta XYZ e nós temos que ir lá porque o povo daquele planeta é pacífico e uma grande ameaça alienígena está afligindo eles. Mas não se preocupe, ficaremos fora, mas tem outros heróis que vamos tomar conta de vocês enquanto estamos fora. Tchau. Como se a Liga da Justiça inteira fosse pro espaço enfrentar tipo o Brainiac e deixasse os novos titãs tomando conta da Terra. Só que isso é uma invenção. O que eles vão fazer, na verdade, é ir pra uma porra de uma ilha paradisíaca no meio do Pacífico pra todo mundo ficar uma semana fudendo. É uma putaria. É literalmente uma orgia de uma semana onde todos os super-heróis que existem se comem. Aí uma coisa, só pra ressaltar, de quem que é esse cara mesmo? Quem que escreve isso aí mesmo? Quem? Quem é o animal que foi currado quando era criança? Posso contar? Pela uma cabra e pelo pai, né? É, cara. Posso contar um? Peraí. Fala. No... Ainda com The Boys, eu tenho um momento marcante que eu... Vocês lembram do nome do primeiro arco, cara? Como é que é o nome? Cara, é muito escroto, mano. Tocando um puteiro, na real, né? Com ele aberto, né? Porque aí eles explicam que não podia ser isso na capa, que não ia dar certo e tal. Um dia eu tava com um encadernado do The Boys aqui em casa e fiz a besteira de deixar em cima da cômoda, assim, né? Tá. Aí chega minha mãe e abre e lê, né? É, The Boy tocando o puteiro. Aí. Sorte que ela não abriu na outra página, que tá o carniceiro currando a secretária lá. Mas enfim, aí, ela leu assim, ela. Ana ou quem editar, corta o meu nome. O que é isso aqui? É um hipzinho, mãe. Aí eu pensei, caralho, o que que eu vou falar? Eu peguei e exibi da mão dela e falei: mãe, exibi que não é pra tu ver. Cara, que merda, cara. Cara, não deixa sua mãe ler nada do Garfield. Eu não deixei, cara. Eu esqueci em cima da cômoda. Vacilei. É tipo escutar o podcast do Bardos Enxutos sem fone de ouvido. Não façam isso. Inferno, você ia dizer o quê? The Boys ainda, né? Continuando com The Boys. Cara, Tech Knight. Tech Knight é muito foda, cara. Tech Knight nada mais é do que o Batman. É um Batman com uma mistura de Batman com Homem de Ferro. É, mas é o Batman, porra. É um uniforme e tudo. Ele tem um mordomo, ele, né? Ele é muito ferrado, mano. Ele tem um sidekick, cara. É o Batman. O que acontece? O Tech Knight... Vulgo Batman tem um sidekick, que é o Nightwing, né? Vulgo Robin. O Nightwing, ele é a favor das minorias, né? Então ele ajuda os homossexuais a ser mais aceitos pra sociedade, enfim, e tal. Não, enfim, só uma coisa, não é Nightwing, é Swing Wing. Swing Wing, foi mal. É... Aí, beleza. Sendo que acontece um assassinato de um... homossexual. A investigação corre, né? Vai pra mão dos The Boys. Dos The Boys é ótimo. Vai pra mão dos The Boys. Né? E eles descobrem que quem matou foi o Swing Wing. Por quê? Na verdade, ele era homofóbico. Ele odiava os gays. Ele tava lá só por ser politicamente correto, pra ter apoio da mídia, né? Quando um gay chegou pra ele, falou que queria conversar com ele no alto do prédio, ele: ah, meu saco, lá veio outro viadinho falar dos seus amores mal, não correspondidos. E foi lá, e o cara falou que o amor não correspondido era ele. Ou seja, o cara chegou pro Swing e falou: meu amor, é você, eu te amo. Ele empurrou o cara do alto do prédio. Seu filho da puta. Aí um dos... Aí, porra, na confissão, né, um dos The Boys chega, tudo bem e tal. deixa eu ajeitar aqui o teu... Ele tem um equipamento, tipo um jetpack, né, nas costas, que permite ele voar. Vai ajeitar o teu equipamento, que parece que teve... Não lembro agora, acho que teve uma briga, uma coisa assim. Ele conversa com ele e coloca a mão por cima do ombro dele. Isso! Só que ele diz que... Aí, você que é leitor, pelo ângulo, você vê que, na verdade, ele tá afrouxando um parafuso. Eu sou igual que não marra. The Boys é muito foda. E voltando, agora voltando pro Tech Knight. O Tech Knight ele tem uma disfunção, né? Ele passa com convívio com o Swing Wing e tal. E até a menina também. Tinha uma menina também que era tipo uma Batmoça, né? Batgirl. E que acabou trepando com o Swing Wing. Essa aí era tipo a mulher gato, era uma inimiga deles. Que virou amiga? Virou aliada e pensei que fizeram uma suruba. O Tech Knight começou a ter uma disfunção. O Dark Knight. É. O que acontece? Ele não podia ver uma bunda. Porque ele ficava de pau duro e queria comer. Ele tentou estuprar o Android, que era parte da equipe da Liga da Justiça deles. O Android, ele viu a bunda de um robô e tentou comer. Ele viu a bunda do Mind Droid. O inferno. Só contextualizando dele contando como foi. Eles estavam voando. Voando, ele tava no alto e aquela bundinha bonitinha. Enfrentar um outro inimigo. Dele viu a bundinha do cara na frente dele. O robô tentou comer o robô no ar, voando. No meio do voo, mano. E ele tentou enrabar o mordomo. Isso tava correndo em paralelo à investigação dos The Boys. Ele enrabou o gato do psiquiatra dele. Enrabou o gato do psiquiatra dele, exato. Aí o que acontece? Na investigação, eles ainda não sabiam quem tinha matado o rapaz, né, o gay. Eles foram até o Tech Knight, até a mansão do Tech Knight. E eles sabiam que tinha uma coisa muito errada ali. Aí depois que eles estavam perto de descobrir, eles voltaram lá. Aí o Tech Knight tentou fugir, a menina do The Boys, que é hiper sinistra, é a aninha deles, foi e destruiu a armadura do Tech Knight e deixou o cara arrebentado no chão. Aí o cara confessou que ele tinha essa disfunção, mas isso já tinha saído nos jornais, porque o mordomo contou a porra toda nos jornais, que ele era o pervertido. Só que nesse ínterim, chegou perto da Terra um asteroide. Esse asteroide tinha uma buceta. E mandaram ele para... Não, não mandaram. Ele já tinha caído em desgraça. Mas como ele viu aquele asteroide, ele falou, a minha chance de me redimir. Aí o que ele fez? Ele foi até o espaço e transou com o asteroide. Na hora do gozo, na hora do orgasmo, ele explodiu junto com o asteroide. Ele salvou a Terra e virou o herói da Terra. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Mas agora, eu vou dizer que... Agora, momento ratinho... Eu vou dizer que os senhores são burros, porque vocês não entenderam o HQ. No último quadrinho desse arco, você vê o Carniceiro e o Guimijão conversando. Aham. Uhum. Eito, ele tava com câncer no cérebro. É, o tumor fazia reagir daquele jeito. O tumor tava fazendo ele agir desse jeito. Essa história dele indo comer o meteoro pra... pra salvar a Terra foi um delírio dele antes dele morrer. Eu não lembro dessa parte. Estão falando. Oi, tô inferno entendendo a história. Eu não lembro dessa parte. Ele piscou pra ti no final da gaqueta. Ele simplesmente explodiu, cara. É assim, mostra exatamente isso que o inferno falou, né? Tipo, o meteoro chegando, ele falando, meu Deus, só eu posso salvar a Terra, eu vou me redimir e tal, não sei o quê. Daí, puta que pariu, eu vou me redimir enfiando pau no meteoro, ele vai e goza, puta, salvei a Terra, sou um herói e tal, não sei o quê, que foda. Aí o último quadrinho é o Willy Mijão com o jornal aberto comentando, pô, você viu? O cara morreu de câncer no cérebro. Ah, que merda. Ah, o que será que passou pela cabeça dele, né, nos últimos momentos? Cara, não presta. Tipo, Garfield não presta e The Boys. Ah, quem fala que tinha um tumor do tamanho de um punho. É, exatamente. O tamanho de um punho. É justo, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí depois eles vão pra Moscou. Isso, encontrar o Salsicha do Amor. O Salsicha do Amor, caralho. Mas esse é assunto pro... É o treinamento do Hulk, puta que... Pera aí, depois a gente fala... Deixa eu falar o meu aqui antes das considerações finais. Eu tava entre dois, cara. Dois da Marvel. Um, X-Men no primeiro enfrentamento com o Clube do Inferno. Você já deve até imaginar... A cena do esgoto. A cena do esgoto. Aquela cena é foda, cara. Aliás, é que assim, né? Tem um sujeito que controla a gravidade e faz o Wolverine afundar até o esgoto, né? Daí fudeu tudo, tá todo mundo dominado. Aí o Wolverine vira com o traço do John Byrne. O John Byrne com aquele traço foda, né? Da época. Cara, o John Byrne era um dos únicos caras que sempre desenhou as garras do Wolverine direito pra mim. Porque elas são curtinhas, elas são... Do tamanho certo, né? Oi? Não, do tamanho certo. Tu realmente acredita que saiu do antebraço dele, que era, né? Ele, se eu não me engano, ele é o primeiro cara que desenhou até aquele ponto as garras sem elas parecerem unhas. Enfim, ele vira com aquela cara de puto da cara, né? E fala, muito bom, vocês deram o seu melhor, agora é minha vez. Aí você fala, nossa, o bicho vai pegar. E a sequência é boa, né, cara? O Wolverine tem dois momentos bons aí. Um, quando ele mata um monte de gente, ele mata um monte de soldados, daqueles soldados regulares do inferno, saca? Os grunts do... Tipo os ninjas, né? E só sobra um com uma arma. Daí ele fala, eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando se eu sou... Se eu atirar no Wolverine, se ele vai ser rápido o suficiente pra me matar. Eu vou te falar, eu vou ser rápido o suficiente pra te matar. O cara se caga, assim, larga a arma e... Ah, meu Deus, tal. Aí corta um pouquinho a cena, quando tá Emma Frost tentando entrar na mente dos X-Men, o Wolverine entra chutando a porta com uns quatro caras agarrados nele, pendurado. E é muito bom. Mas um momento que é muito foda, cara... Muito foda mesmo, Marvels. Aquela cena do Philip Sheldon tirando a foto do gigante, cara. Cara, aquela cena é muito foda, muito linda, aquela... mano. Mais, velho. Puta, que foto foda. Daquela imagem fotorrealista do Alex Ross, né? Que nem tá tão fotorrealista assim no miolo, mas tá muito fotorrealista ainda pros padrões que tinha. E aquela imagem. Cara, e é legal que a imagem é por trás, olhando pra cima, pra dar bem a dimensão do tamanho. Que ele é gigante mesmo, né, velho? O pessoal olhando pra aquela coisa absurda, pra puta, tem um cara do tamanho de um prédio andando aqui, que porra é essa? Cara, que cena foda, velho. Que cena foda. Marvel é muito foda, cara. Toda ela é muito foda, mas realmente essa cena é muito foda. Eu gosto muito daquela. Eu gosto de outro. Também daquela cena do... Que é uma capa, na verdade. Muito foda do anjo com a menininha mutante. Que é a única coisa foda que eu já vi o anjo fazer, assim. Qualquer... Não, a capa do surfista prateado também, cara. Refletindo nele mesmo, que tá na frente dele. Que o lá é sensacional, cara. E deve ser difícil pra cacete de fazer aquilo. Pô, tecnicamente falando, assim, né? Não, desenhar reflexo numa superfície que não é lisa, que não é reta. Porque ele tem o volume do corpo do surfista prateado, né? Dos músculos dele. Não, cara, é muito foda. Mas a cena do gigante realmente é sem palavras, cara. Aquela cena é muito foda mesmo. Essa, na verdade, Marvel tem um monte de cena foda porque o Alex Ross só sabe desenhar a cena, né? Ele dá movimento pra um quadrinho dele. Ele é um ilustrador de painéis. Por isso que ele é capista, né, cara? Hello, looking right to left. If you see us coming, I think it's best. Move away, do you hear what I say? Galera, vamos fazer o seguinte agora. Configurações finais. Eu quero que os senhores falem o momento marcante dos quadrinhos, mas marcante pelos motivos errados. Marcante por ser muito traumatizante, marcante por ser muito horroroso, marcante por ser incrivelmente ruim. Enfim, começando com o Moy. Ah, que filho da puta. Você não pode mudar assim na última hora e falar, cara. Cara, um momento ruim, marcante... Superior Spider-Man, cara. Foi um momento infeliz na história dos quadrinhos. Ai, cara. Tem certeza que não foi brilhante? Foi qualquer coisa, menos brilhante, inferno. Porra. Não, eu já falei o que eu considero brilhante. Você até concordou comigo. Viado. Não venha inventar palavras que eu não falei. Tá gravado, cara. Você falou concordo. Não, eu falei que... Por que, Léo? Explica pra gente por que é marcante e por que é ruim. Não, cara, não vou... Sério, eu já falei um... Vão lá no ArgCast, eu falo um episódio inteiro do Superior Spider-Man, não vou falar de novo dessa merda. Não. ArgCast é ArgCast, é outro podcast, é do nosso amigo HDR. Eu não vou ficar falando do Superior Spider-Man de novo. Não, cara, não. Vou falar de um momento legal, marcante, pode ser? Tá bom, vai. Como você falou um momento triste, eu sei que você fica triste de verdade, eu deixo. Cara, do Supremos, cara, muitas cenas marcantes legais, mas uma que tu dá risada até hoje lendo, cara, aquela cena pós... É, que eles conseguem fazer o Hulk virar Bruce Banner de novo a primeira vez, que ele se transforma pra equipe ter alguma coisa pra lutar contra, né? E aí tá ele lá todo fodido, né? Apanhou todo cheio de roxo e tal. Aí tá o Capitão América, muito bem, filho. É, levante-se, não sei o que e tal. Só toma cuidado, vamos dar um jeito nesse ferimento aí no teu queixo. Aí o Bruce Banner, ué, mas não, qual ferimento? Não tem ferimento. Esse, aí ele dá um chute na cara do Bruce Banner, cara. Essa cena é muito boa, cara. Essa cena é boa mesmo. Cara, Supremos é muito bom, né, cara? Puta que pariu. É cheio de cenas legais, mas essa em especial é muito foda. Eu gosto de... Tu não tá esperando, né, cara? É, cara, eu gosto de como eles manipulam o Hulk, cara. Na hora que o Capitão América chega e fala pro... Puta, precisa jogar botar o Hulk pra atacar os Skrulls, né? Hulk ele é vira... putinha. Ô, Hulk, aqueles caras todos te chamaram de viadinho. Ah, Hulk não é viadinho. Daí ele... É frutinha. Hulk não é frutinha. É, frutinha. Cara, é muito bom, velho. Eles saíram com a tua mulher. Falaram que pegaram a tua mulher. Ele vai também. É, falaram que pegaram a mulher. Ninguém passa a perna no Banner. Cara, é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mas agora quero que o Nuco fale de um momento marcante cocôzinho e de um momento marcante legal também. Cara, eu vou usar o ensejo de vocês e vou continuar em Supremos. Porque tem um momento que eu acho muito foda e muito marcante em toda aquela sequência, é no final do segundo arco. Quando, depois do primeiro arco, que teve meio que uma queda dos Supremos, que eles foram traídos pela Viúva Negra, o Thor foi preso porque todo mundo tava achando que ele tava ficando maluco, que ele era maluco. E no final ele aparece lá, todo foda, com o Mjolnir. E as pessoas começam a acreditar que ele realmente é um deus. Só que o Loki tinha colocado uma bomba grande pra caralho que ia destruir a Terra. Aí o Homem de Ferro aparece lá e fala pra Viúva Negra: não, pera aí rapidinho, antes, minto, que no primeiro arco, pera aí que eu vou pegar essa bomba e vou resolver o problema. Aí o Viúva Negra encosta no ombro dele e fala: Tony, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa pelos momentos íntimos que nós passamos no banheiro masculino, porque você vai fazer esse sacrifício por toda a humanidade. Aí ele para, olha pra ela: como assim, ué? Você não vai pegar essa bomba e vai sair voando com ela pro espaço pra ela não explodir na Terra? Tá maluca, mulher? Claro que não, o meu plano não é esse, eu vou entregar ela pro Thor, porque o Thor vai teleportar a bomba pra uma outra realidade usando a porra do martelo dele. Aí ela: tu tá doido? Esse cara não é um deus, ele é um maluco despirocado, é um hippie maconheiro, é uma porra de um mutante maluco, você vai fazer isso? Aí tá o Thor atrás dela segurando o Mjolnir, ele para e olha: ah, que mulher de pouca fé. Mulher de pouca fé, né? E o pior que ele teleporta a porra da bomba e ela explode em outra realidade, sim. E o é pior, legal, cara, né? É legal no fim do segundo arco, quando ainda tá naquela dúvida se ele é um louco ou não, de repente quando a porra tá toda fodida e faz surgir a ponte do arco-íris e vem os Asgardianos lutar, né, cara? É, aquela linha... Olha lá, caralho, o cara é um deus mesmo! É, fica aquela dúvida, não sabe se o cara é um maconheiro... Não, o cara tem umas pequenas coisinhas que vão acontecendo ali que são engraçadas, como, por exemplo, o Pietro para e olha pra Wanda e... Wanda, você tá flertando com aquele robô, tipo, dando assim uma pincelada do Visão. Cara, é bem legal mesmo. Mas o momento ruim é volume 3 com Jeff Loeb e Joey Madureira. O volume 3 inteiro é um momento ruim, né? O volume 3 inteiro, não tem escapatória. Não sei do que o Nuke está falando. É, pra... Até onde eu sei, depois de 2 vem 4, né, Mo? Não sei de eu não sei o que é 3. O que é 3, Eu nunca li nem o 3 nem o 4, só li até o 2. Não, na verdade eu tô sendo... Na verdade eu nunca li o 4, mas eu ouço que é legal. O 4 é Ultimato. Então não é legal, é o que vem depois. Quando tem aquele... Quando aparece... Vem... Galactus, termina com Galactus vindo aí. Quando aparece então aquele irmão do Tony Stark, o Hulk Nerd... Isso daí seria depois do Ultimato, seria o reboot. Ultimates já de novo, Que aí que acontece o problema número um da porra do universo, que o vilão principal é o Reed Richards. Que o Reed Richards foi pra zona negativa, ficou, seria 1 milhão de anos numa outra realidade e não envelheceu um dia. Mas mentalmente ele envelheceu 1 milhão de anos. E ele virou um gênio científico e um super vilão. Então o que ele faz? Ele volta pra nossa realidade, resolvendo passar o sarrafo em tudo. Porque aí ele vira o vilão principal. Inferno! Momento marcante, cocôzinho e mais um legal, se você quiser. Cara, um cocôzinho que não é cocôzinho, é piruzinho. Black Keys, eu era criança quando li essa revista pela primeira vez, que é uma revista pesada, fala de ocultismo, da magia negra e tal, um romance policial. O herói da história tá lá transando com uma loura maravilhosa, que tem uma irmã gêmea, maravilhosa também. Ele tá lá comendo as duas... Coisa de louco, eu já de pau duro, vou mandar ver quando acabar de ler a revista, E no final da foda, ele descobre que uma das meninas é homem, porque a irmã tá chupando o pau do irmão. Que merda. E o travesti ainda tirou foto dele, porque ele tava com a cara assim, horrorizada, como é que eu fudi com um cara e eu não sabia que era um cara. E, assim, foi, acho que foi a brochada mais rápida que eu dei na minha vida. E um momento legal, assim, da minha infância, Crash, a primeira revista feita por computador, ele tava até na capa, assim, primeira revista feita por computador, do Homem de Ferro no futuro, no Japão. Caraca, essa história é muito ruim, mano, por que pariu? Mas a graça da revista não era a história, era os desenhos, todos feitos por computador, aquela coisa, aqueles desenhos meio duros, né, meio quadradões e tal. E eu curti a revista quando era criança, achei maneiro. Degradê do amarelo pro verde... Cachaça, verde musgo, né? Mas a capa era foda. A capa era maneira. A capa era muito maneira. Os desenhos eram muito duros, né, cara? Mas a capa... A história era um fiapo de história. O Tony Stark tinha um androide que fazia tudo que o Homem de Ferro fazia, né? Era um Homem de Ferro sem uma pessoa dentro. Não lembro. Parece que a máfia japonesa conseguiu controlar esse androide e tal. Uma porra dessa. A história é fraquinha, assim, mas valeu por isso. Né, eu já, naquela época eu já era vidrado em computador e eu nunca tinha visto um computador de perto, era engraçado isso. Né, era uma coisa assim, caralho, um dia eu vou ver essa coisa, né? E outra também foi o Filho do Demônio do Batman, a história que nasceu o Damian, né? A puta do essa sim, uma puta que já morreu. Mas depois volta. Uma puta de uma história, né? Foi o primeiro encontro que eu li do Batman com o Russell Gould. E muito foda. Procurem, Filho do Demônio. A capa é sensacional, é o Batman com puro ódio, rangendo os dentes, com aquela cara de vou matar alguém. Muito foda. E você, Léo, seu último momento cocôzinho e bonzinho. Cara, muitos anos atrás, eu colecionava tudo do selo X-Men, nos anos 90. Todos os formatinhos de X-Men colecionava. Coitado. E teve, depois daquela fase horrorosa que os X-Men entraram no Portal do Destino e foram sendo achados um por um, né? Os Novos Mutantes estavam vagando meio sem rumo. E foram encontrados por um novo personagem. Meu Deus, não, não, não. Aí, na época, saiu uma Grandes Heróis Marvel. Se eu não me engano, posso estar errado. Não, você tá certo. Grandes Heróis Marvel, sim. Eu tinha essa revista. De Cable e Wolverine. Cara, acho que essa é uma das piores histórias que eu já li na minha vida. E eu devia... Cara, eu devia ter 15 anos. Eu não tinha merda nenhuma na cabeça. Pra eu achar ruim, devia ser muito ruim. Cara, eu lembro que eu olhava aqueles desenhos, cara. Aqueles dentes do Jeff Lubb. Ah, e o Jeff Lubb não, do Liefeld. E o Liefeld, ele... Eu lembro que ele escrevia também. Então ele tentava... overpowerizar o personagem dele. Tipo, ele tentava... Qual é o termo? Ele tentava valorizar o personagem dele. Então, assim, o Cable tinha surgido há 2 meses e ele colocava recordatórios assim. Aí duas lendas vivas se encontram num choque mortal. Lenda viva? O cara apareceu agora? Porra, para de tentar lamber o próprio personagem, caralho. E era aquela... Cara, eu não tenho palavras. O Wolverine com aquelas garras do tamanho da perna dele. O... Cara, tudo que tem de pior no Jeff Levy. No... Caralho, eu tô com o Jeff Levy na cabeça. No Life. O Mancha Isso Solar... É ruim, hein? Eu lembro que ele... O Mancha Solar era um dos poucos que ele desenhava inteiro. Porque ele só desenhava o contorno e pintava de preto. E fazia a boca. Com 432 dentes. Cara, meu, eu não tenho palavras. Mas, é... Enfim. O Léo pegou pesado. Olha, te broxou todo mundo, né, cara? Pegou pesado, cara. Deprimiu sinistramente. Ah, um último momento legal, vai. A cena do mercenário atravessando a Electra. Boa. Boa imagem. Boa. É, você se redimiu. É uma imagem violenta. Não, eu diria que não se redimiu, mas é uma boa lembrança. Eu peguei muito pesado, né, cara? Não, tu pegou pesado, cara. Gente, por gentileza, comentem aí nos comentários, né, no caso, onde se comenta. Momentos marcantes pra vocês, é óbvio que a gente não falou de nada, não, cara, não falamos um momento marcante de Watchmen, mas chega, leitores, façam a fineza aí de comentar momentos marcantes que marcaram pra vocês, os quadrinhos, pro bem ou pro mal, sejam coisas legais ou desgraças. Acesse o Facebook do Baile, o Facebook do Baile é legal, nós somos legais. Somos pessoas bacanas pra você... Facebook.com e acompanhar. Que isso, Jesus. Olha só a cara desse escuro. Pera aí, cala a boca, Nuco, porra. Então vai lá, facebook.com/baile dos enxutos. Siga nosso Twitter também. Tem iconezinho pra tudo isso aí no, à direita da nossa página. Provavelmente embaixo de alguns anúncios, porque nós somos vendidos agora. Oi. Se você quiser mandar... Sim, nós temos publicidade. Sim, nós nos vendemos, somos vendidos. Somos mesmo. Cliquem nos anúncios da gente pra gente ganhar dinheiro, por favor. Cara. Isso, cliquem várias vezes, 1 milhão de vezes. De preferência, comprem coisas. Dinheiro, minha filha, dinheiro. É, hoje, o dia 13 de abril... Não, foi ontem, dia 12, que já passou da meia-noite. Um leitor reclamou que a gente está fazendo post publicitário sem indicar que é post publicitário. Eu digo o seguinte, a gente só vai indicar se o cheque compensar, porque o cheque pode ser borrachudo, eu não confio na Panini. Ele vai e volta, né? É, borrachudo, vai e volta. O famoso cheque vaca. E outra coisa, se você, leitor, quiser que a gente fale bem de você, é só pagar. Pagando bem, a gente fala bem. Pagando mal, a gente fala mal. E se o cheque voltar, a gente bota nesse PC. Só isso. Pera aí, porra. Acharam mesmo que aquele post era patrocinado? Véi, não era? Chega! Acabou o podcast. Porra, eu ia pegar meu dinheiro. Feira da fruta. Mercado do poder.